Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não... Merda nenhuma! Desculpe! Queridos e queridas, se você interceptou essa frequência, saiba que eu sou o Luiz Nazi e está começando agora o programa de rádio mais esdrúxulo de todos, talvez o mais experimental aí, não faço ideia, que é o Cafeína, né? Que é o tipo de podcast que demorou um pouquinho aí, mas chegou. E que felicidade. Eu ainda não sei muito bem como vai ser o formato e nem a frequência aqui da nossa querida Rádio Cafeína. Na verdade, eu não sei de quase nada. Só decidi sair gravando aí porque julguei ser a melhor maneira de tirar uma ideia do papel, sabe? Eu tava com muitas ideias na cabeça. Ideias que eu considero fantásticas, mas na hora de colocar em prática eu acho que sai uma porcaria, mas eu ouvi por aí em algum lugar que a melhor maneira de começar alguma coisa é começar mesmo sem ter com que começar. Então, se um monte de gente grava, porque eu não posso gravar? Aí que tá. Por exemplo, aqui, isso era pra ser um podcast. O Cafeína, né? Antes de ser Cafeína, era pra ser um podcast ambientado no mundo distópico, com um personagem chamado Replicante, né? Que ele ia viver ali num mundo pós-apocalíptico, né? Mas eu resolvi mudar um pouco de ideia, porque acho que ia limitar muito, né? Ia ser bem difícil. Sei lá, eu achei que ia ser um pouco limitador e não ia ter muita flexibilidade. Então eu decidi aí, né, mudar aí o formato, mas manter aí algumas ideias. O nome já era pra ser algo diferente, né? Porque eu não queria mais que fosse algo com cast, né? Não que tenha alguma coisa contra, muito pelo contrário, né? Os podcasts mais legais aí que eu escuto, na atualidade todos aí tem cast no nome, né? Com exceção do Bastidores do Cérebro aí, que eu achei o nome fantástico. Não tem nenhum cast lá, mas a ideia, o nome é fantástico, né? O que se passa por trás das cabecinhas daqueles queridos integrantes. Então eu resolvi procurar fazer uma coisa aí nessa mesma linha. Decidi optar por Cafeína, porque é algo que eu gosto muito. É sempre bom tomar um cafezinho aí antes de puxar uma boa conversa, antes de ler um livro ou antes de fazer alguma coisa. Mas o problema não é esse não, querido ouvinte. O problema é que ainda não sei muito bem o que falar. Como estou começando agora com esse podcast, ainda não sei muito bem como vai ser o formato, mas não se preocupe. É porque eu vou adotar aí um formato que será expressar o meu eu artístico. Será que eu posso falar que existe um eu artístico dentro de minha pessoa, né? Porque, assim, eu tenho muitas ideias, como já falei antes, que eu acho legais e não consigo expressá-las muito bem no papel, né? Com desenhos ou escrevendo livros. Então, eu acho que talvez eu pudesse me expressar melhor pelo áudio. Até porque daí ninguém ia precisar ver essa minha bela estampa. Trabalho só com essa minha voz, olha que bonito, né? Então eu acho que uma rádio, né, chamada Cafeína aí, eu acho que ia ser bem legal aqui. O que vai rolar por aqui? Pô, vamos lá. Vai rolar aí algumas entrevistas, né? Entrevistar aí personalidades aí, não só do mundo da podosfera, mas do mundo cotidiano aí. Pessoas que eu conheço, na verdade, e às vezes não sei nem se são tão famosas assim, mas eu vou... Sei lá, vou entrevistar, porque eu acho legal. Falar sobre filmes, olha que maravilha. Notícias, dramatizações, é uma coisa que eu gosto de fazer aí, ó, desde a época lá do Sarjeta Cast, né? Tudo bem que eu não editava naquela época, mas eu acho muito legal aquelas dramatizações, colocar os áudios ali em cima das historinhas aí, eu acho que eu posso trabalhar com isso aí, quem sabe, dramatizando um conto do Lovecraft, sei lá, de Edgar Allan Poe, não sei. Falar também sobre livros, história, porque não, né? Afinal, em minha formação, né? Eu optei por ter essa vida de historiador, historiador não, né? De leitor de história, né? Lembrei que historiador é aquele que produz, né, na verdade, eu infelizmente não produzo nada. E por aí vai, lembrando que o convidado que estará sentado aqui na cadeirinha ao meu lado, né, tomando um café gostoso, vai trazer o seu próprio LP ou seu MP3, sei lá, o raio que parta, seu celularzinho, para escutarmos aí a trilha sonora durante o nosso debate, né, porque eu tenho dificuldade para escolher a porcaria das músicas, então vou deixar a cargo aí dos nossos convidados, eu vou terceirizar. A ideia do cast, né, do Cafeína, é de ser um cast de tiro curto. Por exemplo, meia hora no máximo para que você possa escutar tranquilamente entre uma cagada e outra. Ou seja, entre na leitura de um livro, né? Quando você tá ali no busão, né? Naquela hora do intervalo do trabalho. Ou seja, para você ficar tranquilo, meia hora só. Eu acho que todos têm à disposição. Outra coisa, cara, isso aqui é um arquivo de áudio. Pode colocar o seu celularzinho aí, colocar o seu foninho e já era. Não tem problema nenhum, na verdade. Na verdade, isso... isso. E vamos lá, né? Aqui vai o prelúdio, o piloto. Fica à vontade aí para mandar sugestões. Se quiser, só mandar no Twitter lá, @Luiz_Nazi. Né? Lembrando que Luiz com letra maiúscula, Nazi com letra maiúscula também, amiguinhos. Nome com letra maiúscula, mas ok. Bom, espero que tenham gostado dessa introdução. Que fique à vontade para puxar uma cadeira, tomar um café e ter dois dedos de prosa. É, se você parou para interceptar essa mensagem aí, pô, não esqueça aí de assinar também um feed. Em breve aí teremos um feed aí, né? Eu tô correndo atrás para programar isso. E se quiser mandar um recadinho, manda um recadinho lá no Twitter, meu Twitter principal mesmo, né? Se você quiser, ah, Luiz, comenta sobre o Iluminado do Kubrick. Ok, se eu ver que vai ser bem legal, vou tentar trazer alguém aí pra montar esse diálogo, não se preocupe. Ô Luiz, você pode falar de futebol? Futebol não vou falar muito bem por aqui não, porque o futebol nós temos lá o glorioso Tarja Futebol Clube, né? Que sai aí a cada 15 dias, né, na terça-feira, que aborda aí os temas futebolísticos do mundo. Ah, Luiz, você vai falar sobre coisas nerds? Coisas nerds, não sei. Coisas nerds tem lá o Taja Nerd, né? Que é um podcast excelente pra você escutar aí de coisas nerds, né? Tem o próprio Nerdcast. Então eu vou ficar meio pra trás aí nessas coisas, né? Eu vou tentar falar de algo, mas são coisas que eu falo. Então pode ser que elas apareçam aqui realmente. Porque afinal de contas o cafeína aí é pra poder me expressar, né? Então eu gosto também de falar dessas coisas. Mas eu vou procurar não me prender muito, ok? Então tudo certo, amigos. Então um abraço. Agora já vou antes que o café esfrie. Vira longa e eu quero café, porra.